Controle, o TAN 3295. Prossiga. Quando possível, autorizaria a Leda ou Mótima, por gentileza? Autorizo direto da EL após via subida da EL, TAN 3295. Direto da EL, 3295. Voo 9790, autorizado a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 12 nós. Autorizado a decolagem 10, voo 9790, iniciado. Sonhozinho, tá? 014, voo 900. Azul 4076, limpe restrições ao perfil da chegada à mar, desde que mantenha 3 mil pés, ajuste no 014. Animo, gente, pista 10. Anima 010, metro de novo. Voo 9790, decolado 04, controle 120, decimal 8. Voo 9790, chamará. Controle Salvador, voo 790. 790, contato radar submarino nível 370 via saída PUCA. Tente 370 via saída PUCA, voo 790. Então, meu Golfo livre acionar reporte, pronto para a decolagem. Sente não atrapa para reportar no setor, ajuste no 04, reporte fora do solo, até o meu Golfo. Hoje é M3-1, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 109. M3-1, autorizado decolagem, pista 10. Gente, mantém afastado quantas milhas até o meu Golfo? O sobrevoo vai ser inicialmente na paralela, 100 apenas com a 10, aproximadamente 2 milhas. Gente, na escuta permanente, Hotel Romeo Golf. Escuta permanente, da Torre, Hotel Romeo Golf. Time 31, decolada 09, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle da 08, 6319. Estou no 556 ali, mantenho no zero. A Uno decolou pertuda da El. A 319 no contato radar, só mantém nível 3. 360. Via saída da El. 360, via da El, quanto possível, monte. Autorizo direto da El, após via subida, 6319. É, da El, depois subida, 6319. Estimado 5 minutos. Mike Bravo, uniforme, controle. Mike Bravo, uniforme, chama centro Recife, 1260, corrige. 1260, decimal 85, alterna 125, decimal 45, bom voo. Gol 962, está no localizador com campo à vista. 962, chame torre, 1895. 295. Salvador, bom dia, gol 962, está a 2 milhas de Simbra com o campo à vista. Gente, gol 962, informa o helicóptero próximo ao aeródromo no setor norte, à esquerda deste aproximação, sem interferir. Continua a aproximação, guarde pista livre. Sente na sua escuta, gol 962. Decolada Zuno 1, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Senhor, boa tarde, gol no 556. E aí, contato radar, se mantém a nível 360, conforme autorizado. 360, conforme. Nível 050, via chegada amarela. 050, chegada amarela. Por gentileza, poderíamos voar para o editado? É que via chegada, 3216. Via chegada, então, obrigado. 1790, chame centro Recife, 126, decimal 85, boa tarde. 12085, Camarago, 1790, boa tarde. Zona 44, acione a identificação, desse mantém a nível 060, via chegada amarela, maré, ajuste de altímetro, 1-0 no 4. M4-060, via maré, obrigado. E agilizando a retaguarda, Hotel Romeo Golf, reparte livrando através da 1-0. Reportará, livrando o estão no 0, Hotel Romeo Golf. Ação desse mantém a nível 070, chegada amarela. Maré. Tem o perfil da chegada amarela após a posição de start. Você vai para a Serra Vita 366. Estabilizado o localizador 407. 4076, complete chame torre, 1895, boa tarde. Ainda não sei, senhor. Possivelmente vai ser parte do Pituaçu. Se autorizado, já inicia pelo litoral. Gente, é parte oral de Itapuã. Botará farol de Itapuã, hotel com negócio. Desce para 1 no 1000 pés. Agora, o Juliette Anquilo, ajuste no 04. Está presente, autoriza voar direto para Paris agora? Autoriza rotatória, pode ser? Pode ser, pronto, lá. Vai direto ao rotatório, ele já tinha aqui que eu. Torre, pode confirmar a frequência da torre? O controle, a frequência da torre por 4076? 11895. 18975. Torre, Salvador, o azul 4076, tá passando o externo, machado travado visual. 4076, informa helicóptero à direita, 2D de aproximação, afastando para o litoral sem interferir. Livre pouso não no zero, vento 120 graus com no zero nós, altímetro no zero no quarto. Autorizado pouso, 1014, 4076, sem o helicóptero de guerra. Já uma voçada para o Itapuã. Então é um ego, segue via litoral sul. Afirmo. Controle 120 decima 8, bom voo. Controle até o retorno. Controle ao Romeu, até o meu volto. Até o meu volto, me escuta permanente. Escuta permanente, hotel Pergolfo. Qual o local de sobrevoo? Inicialmente para o Itapuã em Pituaçu, na ordem dos 500 pés. Escuta permanente para informação de voo, hotel Romeu Golfo. Firmo. A minha escuta para informação de voo e alerta, hotel Romeu Golfo. Ah, mas escuta permanente, Golfo. M3 Mono, chame centro Recife, Mono 33, decimal 2. Centro Recife, 13325, Oxiné 63, no Uno 556, chame centro Recife, Uno 33 decimal 25, alterna no 25 decimal 1. 3325 e 251. Boa tarde. Proa de Mário, 6144. Só na Mário, 6144. Vem para a torre? Azul 4463, posição 1 no parafuso direto e acionamento. Só 121 decimal 9. Para acessar, pode voar e estar aqui após. 6144, inicialmente Mário. Ali para a direita, só 121 decimal 9. Autorizado desvios, acionamento 356, torre de desvios pro Admar. Meia via Mari, autorizado descida 2000 pés, ajuste no 0-4, autorizado final do IADS que foi para a pista 10, reporte localizador. Reportará. Tianqi Kilo, chame torre, 11895. 29, grato. De restrições de altitude em SAP e ajuste de 1-0-4. E para final da 1-7, reporte final de 3 milhas. Boa tarde, mantenha nível 190 para o Admari, reporte para a descida, previsto chegada a Mari. Libero 3144 a descida para 5000 ou para 2000. Autorizado 3000 pés, sem restrições em TAP, ajuste no 0-4, então 3144. Ok, 3144 com 1014, descendo até 3000. Muito obrigado. 050. O 2771, autorizado chegada a Mari, desse mapinha nível 060. 060. M356, desse ao nível 050. A linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-1 na nossa. A linha decola da 1-0, voo 1-8-4. É 356, desça e mantenha 4000 pés de restrições em TAP e ajuste de 1-0-4. 4000, ajuste de 1-0-4, confirmando o TAP. Está confirmando 2771, desce 060? Afirmo. Tinha que quilo, livre pouso não no 7, vento 1-3, 0 graus com 1-1 no 9, altímetro no 0-4. É, 0-4, apoio de porto, 4-5. O procedimento reportará estabilizado. Obrigado. 1-8-6-4, decolado aos 2-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom trabalho, 1-8-6-4. Controle, boa tarde, Gol 9864, decolado. Gol 9864, boa tarde, contato radar, submarino nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, Gol 9864. Controle, está confirmando a chanel 6356, cumpre a restrição IKB. Liberado da restrição, 36356. Cancelado a restrição IKB, chanel 6356. Localizador visual, carro 3296. 2-1-6, complete a aproximação, chame a torre. 1-1-8, decimal 9-5. 2-1-5, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3-2-1-6. Boa tarde, 3-2-1-6, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0, graus com 1-1-9, altímetro 1-0-1-4. Livre pouso 1-0, 3-2-1-6. 7 quilos, solo 2-5 e VTACS 4-5. Na 356, desse mantenha 2500 pés, autorizado final do ILS WIT, reporte na final do procedimento. 2500 pés, autorizado do ILS WIT, reporte para esta pistada, na 376. Está atrasado, 3-1-4, tá? 3-1-4-4, complete a aproximação, chame a torre, 1-1-8-9-5. Ok, 7-2-8-9-5, muito obrigado, bom dia e bom final de semana. Igualmente. Obrigado. Torre de Salvador, boa tarde, é o da 3-1-4-4, vai passando Duna, reporta na final normal. Boa tarde, então 3-1-4-4, reporte Simbra. Reporta na Simbra, obrigado. 3 mil pés, ajuste no 0-4, azul 2771. 3 mil no 0-4, liberado das restrições. Se não for abusar, pode voar Duna? Autorizado. Direto Duna, 3 mil pés, azul 3216, solo 28, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, alisado 3216. Passando o Sindra, baixado e travado, 3144, guardará a pista livre. Gente, aguarde. No 44, vento 120 graus, bom no 1-9, altímetro no 0-4, livre pouso não no 0. Ok, livre pouso, 1014, 3-1-4-4, muito obrigado. Localizador visual K10, 2963, 6356 complete, chame torre em 1118, decimal 95. Torre 295, 6356, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, chanel 6356, estabilidade LF Whisky da 10, visual. 6356, repartir externo. Repartirá. A 2771, desse mantinha 2000 pés, autorizado sinal de RDS X-Way para a pista, 10, reporte localizador. 2000, reporte do localizador, o 2771. Bono 864, chame centro Recife, em ano 26, décima 8, 5, bom voo. 2865, obrigado, bom trabalho, né? É um 864. 3144, solo 31, livre à direita, solo 121, décima 9. Ok, livrando à direita, 219, muito obrigado, boa tarde, bom serviço, bom final de semana. Serra Vitor 372, do Xanar 6356. Tente aguarde pista livre. Guarda, não. Xanar 6356, livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus com 1-1 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 1-0, ajuste no 0 no 4, Xanar 6356. Estabilizado 2771. Azul 2771, complete a aproximação, chame a torre em 1895. 1895, bom dia, até amanhã. Salvador, muito boa tarde, Azul 2771, estabilizado no ILS. Alô 2771, boa tarde, reporte externo. Reporte externo. Externo, baixar travado azul 2771. Tente aguarde pista livre. Guardando. Clema 356, solo 34, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, aqui na 356. Livre pouso não no zero, ventando 30 graus, cono 2 nós, altímetro no zero no 4. E 14, livre pouso 2771 na pista 10. A 463, a paz aeronave está acompanhando a curta final ali, mantenha no zero. Paz aeronave na curta final ali, mantenha não no zero, azul 4463. Siga. Vai liberar a Pisa Sul, retorna para o farol Itapuã para Enfimar. Cami Torre, 1895, até Romeu Golfo. Camarada, olhe, grato. Livre a direita, Solon 2119. 219, Torre, Papá Romeu, até Romeu Golfo. Até Romeu Golfo, da presente, segue para Enfimar, reparte na curta final. Reportará na curta final, até Romeu Golfo. Livre decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus, com 1-0, não. Livre decolagem da 1-0, azul 4-4-6-3. Salvador 6254. 6254, rapaz, minha secou. Ah, confirmando. Ali mantém no zero. O Schneer 6254. Ali mantém 6254. O 4463, decolado aos 38, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 190, decimal 8, azul 4463, bom dia. Azul 4463, contato com radar na decolagem, suba via saída coral para o nível 1180. Sobe via saída coral para 1180, azul 4463. O 4463, após 2 mil pés, autorizado direto, posição coral. Após 2 mil, direto coral, azul 4463. Pode controlar, né, Rima? Depois será controlado, até o meu gol. M254, livre decolar da 1-0, vento 1-4-0 graus, como 2, não. A iniciando na 1-0, Xané 6254. 154, decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 208 ao controle, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Oceanair 6254, boa tarde. Oceanair 6254, contato radar na decolagem, supervia saída da EL para o nível 360. Após 2000 pés autorizado subir à direita na proa de Dael, proa de Dael mantenha suba via saída. Passando 2000, curvando à direita na proa de Dael, após Dael reassume o perfil de saída, 6254. Meu Golf, Paulo Henrique Mato, 42, frequência livre. Salvador, boa tarde, eu sou na 62, vamos ver como está dando o momento. 62, 13, a linha decola, 1-0, ventando 30 graus, com 1-1, nós. 213, decolado aos 46, controle 120, décima 8, bom voo. Papá, papá, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Quer falar de terra, que é mais que nosso herói. Está na BR 324, controlando a rotatória. Gente, mas Juliette Romeu, está autorizado sobrevoo na região de Tinga, mantendo 500 pés na escuta do controle. O Xané 6254, Xame Centro Recife, 13325, alternando 3395. 3395 para 254. Controle Salvador, boa tarde, o Xané 6213, passando 3000 pés em subida para o nível 3800. Xané 6213, contato radar da decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Sim, da Elma do 360, Xané 6213. Azul 4463, Ilhéu solicitou que dá presente voo Yukov. Dá presente Yukov, 4463. Mike, Juliette, Romeu para sobrevoar na região de Tinga, chame agora a torre, 1895. Dá presente, 1895, agradece, Mike, Juliette, Romeu. Passar Mike, Juliette, Romeu. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Para sobrevoo em Tinga, entre essa besteira às 28 e 17, sem interferir, Mike, Juliette, Romeu. Gente, autorizado, reporte livre, para livre a área. Reportando para livre a área, Mike, Juliette, Romeu. Azul 2711, posição Conde agora, contato radar, vou na pro de ponto para a chegada ponto, eu ajuste no 014, informe no ideal de descida. Pro de ponto, chegada ponto, chamarei descida com 14. Da cabeceira 197 a 3 milhas, Mike Juliette Romeu. Ciente. No 4463, 9 milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado. Chame Ilhéus, frequência 1201. Chame Ilhéus, 1201, no 4463. Salvador, boa tarde, voo 2067. Voo 2067, forma helicóptero no setor norte, mantendo o setor sem interferir com as decolagens da ONU 0, a linha decola da ONU 0, vento 130 graus com 1 ONU 9. Bem-vindo, ingresso, alinhar e decolar, voo 2067. Através da 28, sem interferir o Mike Gillette Romeu. Gillette Romeu, mantém o setor? Está buscando o local ideal de sobrevoo pela região Mike Gillette Romeu. Gente, Mike Gillette Romeu. Aqui é conhecido como Vida Nova Mike Gillette Romeu. O Mike Gillette Romeu ficará afastado quantas milhas? Uma milha e meia, duas, Mike Gillette Romeu. Gente. Chané 6213, chame centro Recife 12, Cojuno 332, Incoterrano 3395. 3325, 3395, obrigado, 6213. Decolador 53, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom serviço. Controle Salvador, voo 2067. Voo 2067, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Da El 360, sobe via, voo 2067. Azul 2711, no voo na proa de pelo, mantenha a presente velocidade, informe para redução. Proa de pelo, mantenha a presente velocidade, chamarei descida, 2711. Controle Salvador, uma boa, 3204, 160950 Lima. Na 3804, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 10113. Via 50, pode voar toda, com status? Estativo, mantenha o perfil da chegada até a 3804. 7-1-1, quando no ideal de descida desça para 4.000 pés, ajuste no 013. Lembrando no momento 140 para 4.000, ajuste no padrão 2701. A meia milha da UNO, do eixo da 17, Mike Gillette Romeu. Poderia confirmar ajuste o vento no aeródromo? Vento 130 graus com 09, altímetro no 013. Ajuste padrão, 130 com 10 nós, o Mike Gillette Romeu agradece. A 3804, após uma centena, reduz a velocidade para 2209. Após uma centena, 329, 3804. Sou 2067, chame Centro Recife, 13325, alterna 13395. Chama Centro Recife, 13325, 13395, obrigado, bom dia. Boa tarde, 4089. A linha e decola da 10, vento 140 graus, com 09. E decola 10, 2711, vetoração para o procedimento LS, cuja a esquerda para o A230, limite a magnética 1105. Vetoração esquerda para o A230, limite a 101, magnética. Azul 2711, informe indicada. Estamos no momento com 180. Gente. Condições de manter ou incrementar Azul 2711? Colado ao 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Boa tarde, bom fim de semana. Um abraço. Controle de Salvador, boa tarde, o Azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem subavia saída da EL para o nível 340. Ciente para 340 na saída da EL, autorizaria Leda da posição? Após 2000 peço autorizado Leda, após Leda mantém o perfil da saída. Ciente após 2000 Leda e prossegue no perfil da saída, o Azul 4089.